pelos meninos de Sarajevo, pelas meninas de Bagdá, pelas famílias da Bósnia, pelos homens de Ruanda, pelas mulheres da Palestina, pelas crianças das Filipinas, pelas meninas bebês da China. Oh, oh, oh. Pelos meninos carvoeiros, pelas meninas da central, pelas famílias do Jequitinhonha, pelos homens do sertão, pelas mulheres da Cracolândia, pelas mães da Cinelândia, pelas crianças do Haiti. Quando Jesus voltar, todas as nações subirão a Jerusalém.